quando começou o Fábio Júnior, parou a cagareira. Eu falei, Fábio Júnior é meu Imosec. Cheguei! Estou no paraíso! Sou Rafael Salimena e estou aqui com Rafael Saldanha e o irmão do Diogo, que hoje não pôde comparecer, Pablo Brito. Oi, gente, agradeço aí o convite e com certeza eu vou ter uma participação melhor do que a do meu irmão. E esse é o Mimimi do Mimimi. Amigos, eu desisti. Desisto de tudo. Vou doar meu videogame, vou doar meus quadrinhos, meus livros, pra quem quiser, porque na minha vida só tem espaço pra trabalho e compromisso social. Só isso, espaço não é nada. Pessoas felizes. Caralho. É. Mas é sério, eu tava reparando. Porque, pô, eu sou um autônomo, né? Um profissional liberal. Cara, essa coisa de trabalhar em casa é a coisa mais imbecil do mundo, porque as pessoas acham assim, porra, vai trabalhar de pijama. Não, quer dizer que o tempo todo que você estiver em casa, você tá trabalhando. Exatamente. Sim. Você não tem aquele momento que você sai de casa e desliga do trabalho. Ah, só aquele amor pela sexta-feira, né? Que a gente vê Facebook afora aí. Quando chega minha sexta-feira, não, hoje, domingo, tem e-mail de gente me cobrando trabalho. Aquele negócio, você vai checar a internet ali, o computador tá ligado do lado, você passa, tem um e-mail lá, opa. Mas esse é o negócio de reclamar de trabalho, até o Gilbert faz. Eu quero saber, por que você tá reclamando de compromisso social? Cara, compromisso social é impressionante. A quantidade de, eu não sei, eu acho que a minha teia social, né, juntando tudo. Os meus amigos, os meus parentes, os amigos da minha namorada, juntando tudo. Sempre tem um aniversáriozinho aqui, uma festa de noivado ali, um chá de bebê aqui. É, eu não sei como é que você consegue. Eu, sabe quantos aniversários que eu fui hoje? Hoje quantos? Zero. Que eu fui nesse ano, cara. Só fui em um aniversário. Não é possível que eu não conheça ninguém. Mas o Pablo, assim como o Diogo, viajou durante um tempo, né? É verdade. Então as pessoas podem ter esquecido de você na rede social. Não na rede social internet, né? Ah. Na rede da vida. Olha, que é isso. Uia. Então, aí já tá. A receita é essa, então. É. O que você deve fazer pra sua vida? Viaja. Só do planeta, né? Eu faço. Cara, mas às vezes eu fico pensando, tipo, você ir pra uma cidadezinha menor, ou pra uma cidade maior mesmo, mas ir pra uma cidade nova onde você não conhece ninguém e aproveitar essa oportunidade de cortar o vídeo com todo mundo que você conhecia antes. Muito mas bom, então, cara. Então, eu porra, pau no cu dos amigos velhos. Agora eu quero ver se eu arrumo uns amigos novos melhor. Eu tava falando isso com a minha namorada outro dia, cara. Eu acho que eu sempre tive muita birra do mochileiro, dessa figura, tipo, exterior, vamos ver novos mundos, conhecer novas pessoas. Tem birra de tudo. Tem. E o meu bloco é contra o mundo. Mas, cara, não tem como não ter birra de mochileiro. Você lembra de um programa na Multishow, cara? Que era só jovens conhecendo o mundo. Meu amiguinho Luquinha. Aí era sempre aquele esquema, o cara fala, cara, você tem que conhecer a Inglaterra, é outro planeta, outra cabeça, outras pessoas. Não! Não é. É gente igual aqui, sacou? O pessoal só é mais branco. Eu pensei aqui agora uma coisa desse processo de você apagar e escolher amigos novos, que a gente não escolhe, a gente não sai de casa assim, hoje eu vou fazer um amigo. E por isso que a gente faz uns amigos tão merda. Se a gente fizesse isso conscientemente, tipo, apaguei os amigos, agora vou procurar amigos bons. Sim. Será que a gente ia ter escolhas melhores, amigos melhores? A gente com certeza, pior do que isso não fica não. Isso aí, com certeza. A gente não faz isso não, cara, mas tem muita gente que você percebe na pessoa que ela sai de casa pra fazer amigos. Né, quando eu era criança, eu lembro que eu tava jogando bola na pracinha, ou chegava um menininho, que falava, oi, meu nome é fulano, você quer ser meu amigo? e o pai dele meio que incentivava, vai lá, minha. Da clássica criança do quando tava eu e o Pablo no cinema, quando a gente era moleque, a gente foi ver o Máscara. Você lembra que teve uma criança que partiu o coração? Caralho, essa história é muito boa, cara. Pô, lembrou, O Diogo não podia saber, se foi só eu e você, né? Conta aí. Exatamente. Tava eu e o Pablo na fila, né? Parecia um molequinho. A gente tinha o quê? Uns 8? Não, mais. Uns 11. Uns 11 anos. 11 anos. É só ver o Máscara, acho que é de 94. São 11 anos mesmo. Aí parecia um molequinho. Cara, você lembra a data do Máscara? Você gosta muito. Cara, eu posso ter errado agora que você falou. Fiquei até bolado, não sei. 95. Puta merda, esse Saldanha é forte. Oitava série. Não, eu lembro, oitava série. Então, chegou um moleque um pouco mais novo que a gente, nesse esquema. Pô, você quer ser meu amigo? Você aceita uma bala? Aquele negócio que a mãe arrumou, né? Ele tinha o Blizz, né, de morango, aquela coisa babada. Como você toma, fica babado. Caralho, eu que lembrei pra caralho. Você lembrou da bebida do cara? Eu lembrei pra ter o cheiro da bebida. ele ofereceu aquela coisa babada pra gente de iogurte, cara. É. E ele cheio de doce, cheio de coisa, pipoca. Ele era mais novo ou era da idade de vocês? Eu acho que ele era um pouquinho mais novo, cara. E aí a gente, no início, a gente falou, cara, que cara legal, né? Pô, moleque, gente boa, né? A gente fez uma amizade e tal. E o moleque, tipo assim, com a gente, conversando. Aí sentou do nosso lado, quando o filme começou. Aí ele começou a falar com a gente, né? Durante... Porra, foguetório do Botafogo no meio do programa. Cara, é porque foguete dinheiro compra. Torcida que não tem como comprar, rua deserta. Voltando ao assunto do garoto, que provavelmente era botafoguense pela postura dele. Ele ficava falando tudo do filme, que era aqueles moleques que devem vir no cinema todo dia, né, cara? Ou então sentar na primeira sessão e assistir até a última, que na época podia. É. E a gente tava muito de saco cheio, né? Muito. E a gente era criança e a gente não... É difícil, quando você é criança, você tem pouco filtro, né? Pra esse tipo de coisa. Você aceita a pessoa chata, porque no final das contas você tem uma coisinha em comum. No caso, a gente tinha que a gente curtia filme, né? Você meio que releva a parada. Nesse caso, o que a gente fez? Pô, Larry David infantil, cara. Totalmente. A gente cutucou o outro e falou aqui, dá licença que a gente vai no banheiro. Cara, que imbecil, né, cara? O cara, tá bom, vou dar um lugar pra você. Tinha só a gente no cinema. Aí a gente levantou e sentou lá no fundinho, só nós dois. Aí no meio do filme, cara, não passou muito tempo, uns 20 minutos e tal, um moleque levantou e foi saindo do cinema. Aí a gente se abaixou no banco. Deve ter ficado preocupado, cadê esse que não volta? O menino falou muito alto, nunca vou esquecer das palavras, cara. Pode levantar que eu já vi vocês aí, tá? Caralho. Muito bom, cara. E aí ele passou reto e saiu do cinema, sacou? Então eu acho que ele ia no cinema pra fazer... Será que esse é o menino que se suicidou no banheiro do Santa Cruxote? Mais uma vez o Santa Cruxote. Ele pode no lugar de merda. Ele pode ser o cara que cagou no Santa Cruxote. Né? A gente pode ter destruído a autoestima dele. Não, o único emprego que ele conseguiu foi de faxineiro. E um dia tinha um cagalhão. Caralho. Ué, do jeito que o fora pequeno, né, cara? Quem sabe? É, eu lembro quando eu era mais novo, cara, sempre tinha um cara que ali no parquinho, foi meu primeiro amigo. Aí ele tinha uma van, assim, ele parava a van, oferecia doce, aí eu ia na van dele, aí ele fazia sentar no colo dele. Cara, era mó legal. Aí ele falava assim, ó, não conta pro seu pai, não. Nunca contei pro meu pai, cara. Assim, era... Pois é, né, cara? Tem um adulto que entende a criança, né, entende, cara? Entende, cara. Cara, ele me fazia cócegas num lugar que não era pra sentir cócegas, era divertido, era diferente, esse negócio. Pô, que inveja, nunca tive um amigo assim. É. Serenity now! Serenity now! Pior que antigamente os compromissos sociais eram o quê? Bebedeira, formatura, era sempre uma festa legal e tal. Agora não, eu, cara. Tá velho, né, cara? Fudeu tudo. Agora é casamento de... Aquele casamento já nossos amigos fudidos, né, cara? Que casamento... É. Botão apertado. Ninguém procurando emprego pra gastar dinheiro com doce, cara, né? Eu acho que festa a maior roubada, de filho. A maior roubada pra mim é o tal do chá de panela, chá de bebê, chá de qualquer coisa. Mas isso é sempre roubado. O homem não vai nisso, não. Pois é, isso, cara. Eu tenho que agradecer a minha patroa, que ela nunca me cobrou de ir nesses negócios. Quando é assim, amigo da minha patroa vai ter filho. Aí não tem sentido. Mas e quando é, por exemplo, um amigo meu que vai ter filho? Por isso que no último mimimi do mimimi eu falei mal de criança, pra evitar esses convites, sacou? E aliás, cara, é tão notório... Se tem uma pessoa que eu vou chamar de ser padrinho do meu filho, pode saber que eu salimento. Caralho. Não, é tão notório o meu desamor pelas crianças, eu procuro espalhar isso tanto justamente pra não ter essas coisas. Tenho certeza que vou ser o último a ser padrinho, sacou? Cara, mas isso é que o salimento não tem ainda, né? Porque eu, por exemplo, já tenho dois afilhados, cara. Dois? Eu tenho quatro, meu caralho, filho. Caralho, cara, que pariu. Deve dar meia, né, de adversário. E qual que é a sua relação com ele? Você vê as crianças, você sabe o nome? Fala o nome rápido. 3, 2, 1, foi. Vai. Na ordem de idade? Marcelo, Pedro, Enzo. Caralho, coitadinho. Não, também. Caralho, tá demorando. Quem que faltou? Quem que faltou? Quem que faltou? Caralho. Demorou demais. João. Caralho, esqueci o João? Simplesmente é o nome mais comum. Mas a relação é o seguinte, cara. O pai do João, que eu não sei quem é, vai vendo aí. Reformula aí, cara. Tá na hora. Mas a relação do padrinho com a criança é meio que a relação dos adultos ali. Por exemplo, o pai do Marcelo, que é um cara que eu gosto muito, amigo meu de faculdade, é um cara que eu falo muito pela internet. Mas ele mora em Macaé, porra. É longe pra caralho. Então é difícil de eu ver a criança. Eu acho que eu vi a criança uma vez. Não é que essas dois anos de idade dela. O melhor de tudo, quando você vê de novo, já não é mais criança. Não, ele tá. Eu vi no aniversário de 2 anos, ele tá com 5. O Pedro, toda segunda-feira, tá lá em casa. Então, quando não tem gravação do mimimi, eu tô lá, eu vejo o menino. Eu tenho uma afilhada e quando eu morei um tempo no exterior, assim como meu irmão, eu enviei um cartão postal quando eu fiz uma viagem pra todos os meus parentes e, é lógico, pra ela. Adivinha qual foi o único que não chegou, cara? Nossa, cara, vó, tia, mãe, todo mundo recebeu o pinguim. Pô, ela é criança, eu mandei, né? Cartão postal de pinguim, né? Ela falou, ah, foi a única que não recebeu, cara. Olha que merda, eu devo ter escrito errado ou alguma coisa. Então foi sabotado por um parente, né, cara? Ó, caralho. Pode ser também. Tá subindo a hierarquia, né, dos afilhados. Não, e ainda tem o seguinte, cara, porque você tem o padrinho e o padrinho de consagração. Ou seja, arrumaram um jeito de colocar mais um cargo. Padrinho de consagração é o quê? Cara, eu não sei. No batizado eu fiquei lá fazendo nada. Fazendo eu figuração. Acabei de lembrar, cara. Eu fiz isso pra minha irmã. Minha irmã é 9 anos mais nova que eu. Né? E eu fui padrinho de batismo. Mas eu não sabia que isso... Não, padrinho de batismo é o padrinho mesmo. Então é o da consagração, que eu só passei uma água lá, uma coisa assim. E aí depois esqueceram disso. Eu nem fiz nada, tipo... Tem que botar a mão na cabeça da criança uma não, hora, acho que nem assim. Isso eu fiz. Eu ficava fazendo graça lá, conversando com o pai da criança durante a missa. Aí você é tipo um palhaço contratado pra animar a festa. Quando eu fiquei no exterior durante 3 anos, meu outro afilhado nasceu. Aí eu falei, caralho, né? Porque vamos entrar na religião. Eu não sou católico, né? E eu não gosto mais de entrar em igreja, porque eu sou ex-católico de colégio católico escroto. Então eu não gosto da religião. E não tem muita coisa contra, mas assim, não gosto também de participar de uma celebração. Não é radical igual teu irmão. Não, meu irmão é grande, meu irmão é grande. Agora, eu não queria entrar em igreja católica mais, assim, é o que eu falei com a minha vida, eu não quero participar mais dessa palhaçada. Aí o que aconteceu? O moleque nasceu, eu falei, caralho, ele veio do batizado, né, cara? A minha irmã segurou o batizado dele, correu o risco, né, dele ir pro inferno, né, porque não tava batizado, durante 3 anos. Pra eu voltar. Caraca, sério? Eu cheguei aqui, agora vamos batizar o moleque, cara. Eu fui lá, tive que fazer curso, cara. Nossa. Ah, não, curso de padrinho. Peraí, eu vou fazer um mimimi do mimimi. Da próxima vez que eu for convidado, sobre o cu. O que é o cu? Cu do curso de padrinho dado pelo padre, cara. É um clichê do Facebook em cima de outro, cara. É mágico. Vale não, a pena. Cara, mágico é o meu compadre. Mágico é Valadares. Achei que você ia falar, mágico é meu cu. Mágico é meu compadre, que é o pai do Marcelo Clinton. Como eu tinha que fazer curso de padrinho, ele foi no lugar. Aí o padre perguntava assim, mas esse padrinho aqui, o Saldanha é católico? Ele repetia, o Saldanha é católico. E o padre achava que era ele falando da terceira pessoa. Caraca. O padre não sabia que era pai. Batizado do Pelé, né? E aí, o pior é que eu... O Gambit. Eu batizei essa criança por procuração, cara. Um beijo, Dindo te ama. Fala o nome rápido. Marcelo, esse é Marcelo. Vou mandar então um beijo aqui pra Ana Luísa e pro Kai também. Vou fazer igual o Alex Ross no Marvel, vou mandar um beijo pra ninguém. Então, cara, eu ia começar a falar com vocês, eu ia perguntar se vocês já pagaram de casal. Mas depois dessa história do cinema que vocês falaram que a gente vai no banheiro, vocês já pagaram de casal, sim. Já paguei muito de casal com o Pablo e com o Diogo. Então, a viadagem está em família, então. Mas o que a gente pagou de casal? É, tem muita coisa. Aquela do restaurante japonês foi assim ou foi o Diogo? Aquela foi meu irmão, Ah, não, pô, só lembrar da roupa que você mudou. É, arregado. O Pablo é um cara mais discreto, um cara mais na dele. Por isso que a gente paga mais de casal ainda, né, cara? Verdade. No último Mimimi do Mimimi, vocês falaram de um show que você e o Diogo foram. E aí, porra, pra... Fiquei com inveja. Fica com invejinha, né, cara? Então vou falar também de um show que eu fui. Que foi um show imperdível, inesquecível. Ontem eu juntei com meu amigo, cara singelo com o apelido Léo Porrada. E fomos um artista que nós dois somos muito fãs. Que nós, assim, acompanhamos a carreira há bastante tempo. fomos então ao show do Fábio Júnior. Cara, quando toca essa música, as coroas só falta tirar a calcinha e rodar pra cima. Caralho, cara. A média de idade tava uns 50 anos, mais ou menos. Eu acho que a coisa mais triste deve ser as velhas cantando "Eu não abro mão", nem 20 e poucos anos. Ele tem um bom senso de cantar isso. Cara, o maneiro do Fábio Júnior. O maneiro do Fábio Júnior. Na verdade, ele... Com certeza eles acabaram de ouvir mais uma cuica do Saldanha. Merda puta. Mas, enfim, ele não canta, né? Ele só fica no mesmo tom de voz o tempo todo. Ele fala entre as músicas e ele começa a cantar, você não percebe quando ele parou. Fábio Júnior nunca foi cantor, cara. É pegador de mulher profissional. Mas ele é genial nisso, cara. Ele fala, ele canta com tantas mulheres, ele manda beijinho. Eu tô te falando, cara, mas eu tô falando sério. O cara é gênio, Mas ele é o Bon Jovi, junto com o Paulo Ricardo, é o Bon Jovi brasileiro, né? Ele e o Oswaldo Montenegro dividiram todas as mulheres dos anos 70. Mas o que eu queria dizer mesmo, que é essa questão do pagar de casal. Eu já paguei de casal algumas vezes, tem foto minha com cabecinha andando de mão dada na praia de Copacabana. Que beleza! Você nunca viu isso, não? Eu acho que minha memória apagou isso, cara. E é muito engraçado, porque cabecinha. Eu tô andando na frente, eu tô tranquilo, e ele tá segurando a mochila meio assim, tá muito claro quem que é o ativo, quem que é o passivo na foto. O cabecinha tá muito pagando de bicha serelepe. Caramba, que derrota. Os dois caras pagam de viado e o cara fala pelo menos Mas enfim, e aí num determinado momento do show, eu encontrei um cara que estudou comigo no segundo grau. Porra, já formei no segundo grau, tem uns 15 anos, eu não vi esse cara há uns 14. E aí, porra, e aí, beleza? Isso aqui é minha esposa, tô 12 anos já junto, coisa e tal. E aí você? Pô, eu não casei não, mas eu moro junto, praticamente casado, coisa e tal. Então beleza, depois a gente encontra. Saí. E fui, parei do lado do Léo Porrada. Aí, quando eu percebi, apareceu agora, eu esclachar, passei a mão no ombro dele. Esse cara vai espalhar pra minha turma de CTU inteira. Fazer o sal dessa é o armário. Agora eu entendi porque que ele tá contando, já pagaram de casalzinho. É. Flagrado lá e tá tentando contornar a situação. Ai, meu Deus. Engraçado isso, o tanto que a sociedade, pelo menos brasileira, tá pensando em mim, né, não aceita a amizade masculina entre homens velhos. Não. É, todo mundo olha de rabo de olho quando você tá com um amigo teu na rua. É o famoso, não tá com a esposa, é gay. Aqui no Brasil tem muito esse pensamento, cara. E a gente direto, a gente vai no cinema, né? Dois homens. Não, por que dois homens não pode curtir o Fábio Júnior? Silêncio. Essa frase é, ouvinte, vejam aí a foto do Saldanha com o Léo Porrada, seu namorado. Vai pro post. Vai pro post. Isso me lembra de quando eu rachei o apartamento com mais dois caras há pouco tempo atrás. E de início era só eu e um outro, depois que o terceiro chegou. E foi eu e esse camarada procurar apartamento, né? E sempre que chegava no imobiliário, eles viam nós dois e a mulher perguntava. Falava, ó, a República não pode não. É pra um de vocês? Como é que é? Pros dois juntos não pode. E foi, mas como assim? Nós somos dois homens velhos já, né? Já formados, a gente trabalha. São só dois homens dividindo apartamento. Não é a República, não vai ter festas da capa, lambda, beta. E aí a mulher falava, não, mas República é isso, é quando moram homens solteiros juntos, sacou? Caralho. E aí a gente perguntou, né? Falou, pô, e se a gente fosse um casal gay? E eu poderia ou não? Não, casal gay pode. Ah, olha então, sacou? Mais uma justificativa aí pra vocês. Não, você já pagou mais de casal gay em outra oportunidade. Qual? Com o nosso convidado do último programa, programa de esportes, uma vez que a gente foi fazer uma festa. A gente foi fazer uma festa e precisava da locação pra festa. E aí, na época em Juiz de Fora, a gente percebeu que aluguel de granja era muito mais caro do que aluguel de suíte master de motel. E aí tava aquela coisa, né? Isso foi até moda uma época, assim, que o pessoal fazia festa e suíte de motel. A gente fez uma toga party, né? Do filme O Clube dos Cafajestes. Cara, isso vai ficando mais gay a cada momento. Caralho. Se você não viu o filme, a gente vai deixar aí um videozinho aí, mas alugue não, né, pô? Baixa esse filme que vale a pena demais. Então foi eu e o Wallace, né, nosso último convidado lá pra poder regularizar a situação do motel, pra poder ter a festa. Então chegou nós dois, o Wallace dirigindo e eu do lado ali, só nós dois entrando no motel, né? Pô, pelo menos é discreto, motel, ninguém vai ver nem nada. Só que tinha um pessoal fazendo a reforma, pessoal pintando, né, a fachada do motel. Então a gente saiu, os caras no andando e me olhando pra baixo. Já dando aquela pala. E depois a gente ainda teve que falar com o gerente do motel ainda. E o Wallace fez aquela piadinha clássica. Nunca pensei, né, que eu já fosse trazer um homem no motel algum dia. E o cara fez só assim... É o famoso o Frank Constanza, né? Uma chance em 1 milhão. Cara, então, já que vocês estão contando a história, vou contar a história também aqui de que eu paguei de casal, que faz 2 dias que eu fiz essa parada. Eu vou viajar semana que vem e aí eu resolvi com um amigo meu que a gente vai passar essa semana em São Paulo. Aí a gente foi fazer um motel, né? Foi um motel, não, a gente foi alugar um hotel. Aí, cara, o que eu fiz? Deixa lá, né? Você tem alguma pergunta, um comentário pra confirmar a reserva? Aí eu perguntei de zoação, né? Quanto que é pra colocar rosas, pétalas de rosas na cama? Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, o hotel me ligou pra responder que seria R$20. Agora vocês não sabem o melhor. Eu vou essa quarta-feira. Aí eu postei no Facebook desse meu amigo, falando, o hotel cobrou R$20. Confirmei. Aí ele fez os LOL lá, tudo mais. Fato, confirmei as rosas mesmo. Manda a foto da cama. Quando esse programa for no ar, já vai ter, ele já vai ter passado por isso. Ele é um daqueles casos que você chegou pra tudo bom, aí você finge dar a mão nele e fala, não, eu sou homem. Fala pra mulher, não, eu sou homem. Ele fica pro ladão. Vamos passar 4 dias no hotel pagando de mulherzinho, ele vai ficar transtornado, vai ser homem. Senta aqui que o jantar tá na mesa. Ele cantou Pai? Não cantou Pai, cara, fiquei bolado com isso. Pai é o do Fábio Júnior ou é o do Chico Buarque? Não tem uma música. Não, afaste-me esse cara, esse nome. Não, o pai do Fábio Júnior, você foi, será? Você foi meu herói, meu bandido. Bandido. Acerta muito mais que um amigo. Pô, essa música é graça. Gay! Ele não que o pai não pode fazer com não ele. Pode, não pode amar o pai, não. Porra, mas você foi meu bandido, é foda, cara. Um bandido! Mas o. Você tem que saber se é o pai mesmo, você é tipo o Sugar Daddy do cara. Caralho! Homem que é homem não ama o pai, não. Tem muita consideração, eu acho. Respeito, pai. O pai tem que ser respeitado e temido. O amor é pra mãe. O filho meu me amava, apanhar do tio. Cara, a gente conseguiu agora. Todo leitor que for ver essa música linda vai lembrar Sugar Daddy. Isso que horrível. Cara, mas ele não canta pai, não canta 20 e poucos anos e não canta em rosca. Fiquei decepcionado nisso. Que isso, rosca? Só deve cantar aquela. Em rosca no meu peito, beija meu pescoço e geme. Ele não canta isso. Roubando, né? Em compensação, aquela da metade da laranja deve ter umas 5 vezes no show. Claro. Não, não, é uma vez só. É a hora que as velhas tiram a calcinha e roda. Aquele sangue coagulado pós-menopausa, né? E tem uma vez a cada 20 anos que sai assim. Cara, que nojo. É assim que vai acabar o bloco. Tem horas que eu pareço meu irmão, né? Eu falo umas coisas que só ele falaria. Mas enfim, recomendo o show do Pabllo Júnior. Dia 7 de junho do Roberto Carlos, estarei lá de novo. E esse eu estarei junto, a gente vai poder falar sobre isso no programa. Então vai ser uma homenagem, porque o Léo Porrada já falou que vai também. Vai ser um relacionamento aberto, como é que é esse ano? Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Como vocês estão vendo, minha voz ela tá meio rouca, porque ontem o meu irmão ele foi convidado pra tocar e eu resolvi viajar com ele. Mal sabia eu que eu ia participar de um vida de solteiro que foi do caralho. E é por isso que ele te mandou aqui hoje? Ele não resistiu aos anos. Eu PV-10 no esquema dele. Eu lembro que no começo da noite, cara, lugar meio pequeno, aí eu fui no caixa, eu vi a caixa de perto, ela era uma menina bonita, mas assim, ela tinha umas marcas meio estranhas no rosto, assim. Aí. Marca aqui de violência. Que negócio meio varíola, né? Não, ela era bonita, assim. Mas assim, ela não era uma 10, ela era uma 7,5. Você também tem essa mania, essa porra desses números? Ah, tem Brito no sobrenome. Mulher, você é um número pra mim. Então era uma 7,5, mais ou menos. O tempo foi passando, fui bebendo mais. Aí eu vi que tinha uma mulher lá em cima que tava muito empolgada com o show. Muito. Dançando e tal, rebolando. Aí eu chamei, né? Eu tava com a banda, né? Porque o meu irmão tava com a banda. Aí eu acabei ficando lá, perto do palco e tal. Eu chamei ela pra descer e desceu na hora, assim, ó, empolgadaço, parecia que ela queria o fruto e tal. Mas igual o quê? Queria o fruto. Você fala isso pra homem também, cara? Você fala do fruto, imagina a feminina, ela queria a banana. Não, ela queria minha cerejinha, cara. O peru chama cerejinha. Okay. Vocês sabem disso, você chama cerejinha. Queria o fruto. Aí gostou muito. Ô cagão, cala a boca aí, ô cagão. Aí, cara, a noite começou aí, porque eu tava tão maluco nessa hora que a mulher desceu, quando ela chegou perto, eu vi que era a mulher do caixa, ou seja, eu já não tava conseguindo distinguir o que era mulher, mas naquela mulher pai. Quando eu vi que ela era pai, mandei ela subir. Falei assim, pode voltar lá, mas desceu, mandei subir. Chegou no segundo ato, que ela tava além do maluco, conheci quatro garotas. Mas as garotas super interessantes e tal. Eu falei, pô, solteira, assim como meu irmão tem problemas no amor, né? Então eu falei, ah, hoje vai ser maneiro. Aí vou entrando no carro, aí as mulheres, porra, vamos dar uma olhada na cidade. E o malucaço, né? Falei, beleza. Entrando pra olhar na cidade, cara, eu tava tão bêbado, tava tão doido que eu não sabia o que tava acontecendo. De repente, cara, eu tô subindo um morro, e aquele morro mesmo, assim, favela. Mas foi aí, na boca de fumo? Que isso? Tô insólito. O cara chegou nesse dente e tal, vai querer um marronzinho. Ou branquinho. Cara, porra, no Rio ele fala, é do preto ou do branco? Cara, falou o marronzinho. Na hora eu comecei a rir sozinho, do Mr. Hank. Exatamente, porra, não tem como. Eu vi o cocô voando. Botar os morenos pra nadar. Exato. Aí tal, aí elas eram loucas, vamos criar os dois. Aí compraram o bagulho e tudo mais. Aí eu comecei, sério que você veio no nosso programa com o convidado pra contar a história dele comprando droga? Calma, vai melhorar. Aí então, os caras, as mulheres param, fumam, eu não fumo, né? Então eu fiquei só assistindo. Aí as mulheres, ela me chama de Adam. O cara me chama de Adam. Que Adam? Cara, não sabia. O cara me chama de Adam. É o príncipe. Você tava de camisa rosa? Cara, você não sabe o que vai acontecer nessa história. Você vai nos Adam. É, ela me chama de Adam e tudo mais. Aí para de repente, cara. Chegamos no lugar, falamos, vamos tirar uma foto aqui. Aí tem um bêbado andando na rua. Aí elas falam, pega a câmera aqui pra você tirar uma foto nossa. Eu tô bêbado, eu falo, vou pegar a mulher no colo aqui, né, pra tirar uma onda. Eu pego a mulher no colo, que é uma mulher que não era muito pesada, né, eu magro e tudo mais, tudo, era pra eu aguentar, velho. Cara, na hora que eu pego a mulher, cara, eu fiquei pensando, cara, isso me deu uma hérnia agora, eu tô tudo fodido, velho. Meus amigos, tô tudo na merda, vai que eu sou mais um deles, né, cara. E o porra do bêbado, ele não conseguia tirar o caralho da foto, velho. E eu pagando de fortão pra mulher, eu não aguentando a mulher, cara, em cima de mim. O cara levou horas, aí mulher, eu sei que tá pela, pode colocar, né. Eu, não, tá tranquilo. E eu pensando, Léo, cara, já pensando como é que eu vou comprar sapatilha e tal, juntando uma grana e tudo mais. Aí o cara começa a falar, esse cara aí não vai aguentar vocês não, vocês são quatro, é só um. O cara querendo entrar na parada. E eu de boa. Aí o cara começa a ficar chato pra caralho, eu tava meio bêbado, meio nervoso. Aí o que eu penso? Você nervoso? Não, ainda mais bêbado. Aí me veio o Tyler Durden na parada. Começa a pensar no clube da luta, né? Não é nem o bater, né? Até o apanhar seria algo interessante na hora. Resolvo brigar com o cara. Que isso? Resolvo sair na mão com o cara. Que isso? Eu nunca briguei na vida. Você tá precisando de ajuda, menino? Cara, eu cheguei pro cara. Cara, foi muito ridículo. Tirei a camisa. esse chassizão de grilo aí. Joguei no chão a camisa, fui peitar o cara, aí deu uma peitadinha no cara, o cara meio que recuou, e agora foi o melhor momento, cara, da parada. Caralho, gente. Eu juro. Eu olhei pro cara, a gente também assim, aquele momento tenso, pô, o que que vai rolar, velho? Aí eu notei que a camisa dele era rosa. Sabe o que que eu fiz, velho? Eu apontei pra camisa e falei... Cara, assim, nas vias, eu sem camisa chego no cara, aponto pra ele. O cara não tem reação. Eu poderia ter dado um mata-leão, um soco, um voador. Nada ia desarmar o cara, que nem apontar e fazer o ha. Eu não falei só gay, eu falei você é gay. Eu fiz ha, que não faz sentido, né? Só os ouvintes. Qual foi a reação isso. do cara? Chorou. Correu, parou. Não, não, deitou em posição fetal. Entrou em pane, ele não entendeu o que estava acontecendo. Tava ficando na casa de um amigo meu, então não tinha endereço. Dei sorte, cara, que quando a gente voltou pra esse bar, onde o pessoal tava tocando, o pessoal ainda tava lá. Então eu cheguei pra esse meu amigo e falei, pô, me dá o seu telefone aí agora, que aí eu vou te ligar, porque eu cometi um erro de não levar meu celular. Anotei o telefone dele, anotei o endereço e saí com as mulheres de novo. A gente foi pra outro bar. Nesse bar eu pedi uma das meninas em casamento, ela falou não. E tomamos mais uma cervejinha. E aí no meio da parada, eu tô maluco, eu decido. Vou fazer da minha vida um rock and roll pleno. Eu rasguei o bilhete que tinha o celular, o número do meu amigo. Não tinha como eu ligar e não tinha como eu chegar na casa dele, porque obviamente eu não sei o celular do cara de cor. Quem sabe o celular de alguém de cor? Hoje você rasgou o celular só pra se fuder? Porque eu queria ser rock and roll, eu tava bêbado. E não foi um ato mostrar pras mulheres, não. Eu fiz no banheiro, eu tava enfiando a mão no bolso só pra conferir se as coisas estavam lá. Eu falei, véi, vou ser doidão hoje, cara. Aí que pariu. Aí depois eu falei, como é que eu posso dormir aqui? Como é que eu vou sair dessa cidade? Né? Cara, isso não é vida de solteiro, isso é vida de derrota. Calma, você não ouviu. Vida de maluco. Você não ouviu a história inteira. Aí é muito engraçado. Aí a mulher chega e fala assim, aqui, ó. Eu sei o que você quer, dá um teco na cocaína aí. Eu sabia que ia ser mais difícil convencer ela a dizer, não, eu peguei. Desculpa, se ela ouvir esse programa, fui no banheiro, dei descarga, era parado na hora. Voltei coçando o nariz, falei, caralho, que loucura, que loucura. Aí a mulher, muito bom, né, muito bom, dei um high five lá, é do caralho. Esse é o Paulo que nós conhecemos. Claro, né? No fundo, ainda toma leite com piada. Check this out, man. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Oh, yeah. Aí acabou, então, a noite. Aí foi entrando mais de noite. E eu já tava assim, além da loucura, porque a banda ganha cerveja de graça, né? Então antes eu tava muito louco. Tava as mulheres pagando as coisas pra mim, chamando de nada. Aí eu descobri por quê, cara. Vocês estão prontos? Eu vou até sair do quarto, que a revolta vai ser grande. Vai. Eu faço uma ideia. Vai. Por causa do lado da Levine. Senhor Chang, capricha. A cara do Saldanha agora foi impagável. Ganhei! Eu ia até te perguntar isso em off, mas quem cortou seu cabelo que te odeia tanto? Cara, as minas piram esse cabelo. Como diz meu irmão? Esse cabelo é meio Flock of Seagulls, né? Rola aquele tempetinho pro lado. The Rasmus. Não, mas na verdade é porque eu tô sem o gelzinho. Ah, sim, é rolou do pé. Ah, por isso que te chamou de Ada. Agora faz sentido. O cabelo realmente é. Vai, Saldanha. Por favor, senhor Cheng, não. Aliás. É, Jailson, por favor. Que delícia, cara. Aí, cara, eu falo, vou dormir na casa de vocês, tá? Nessa hora eu já virei um fardo pras mulheres, já que eu sou o bêbado chato, não consigo articular nada, né? E elas falam, vou deixar na casa do seu amigo e tal. É, diz onde é que é a casa dele. Não sei disso, não sei nada. Cara, eu consegui algo. Eu parei, cara, eu fiz assim. É, a gente vai até. O meu irmão já me falou que vocês vão fazer um programa sobre aquela série, né? O Black Mirror. Sim, aquela sim. Aquela série muito boa. Pô, tem... estragando a surpresa pro ouvinte, caralho. Aí não, é até bom, né, ouvinte? Começa a ouvir o Black Mirror. Ouvir. Começa a ver. É uma boa, né, cara? Vamos deixar o. O link do torrent. Caralho. Black Mirror é uma série do caralho inglesa, meio uma vibe Twilight Zone, mas mais assim, focado em tecnologia. com um roteiro bem intrigante, e é bem inteligente a série. E tem uns episódios que o cara, tudo que ele vê, ele grava, né? Assim, que é um futuro próximo, você vai ter tipo uma memória que vai salvar tudo que você vê, né? Pelos olhos, assim, né? Porque ver pelo cu é meio difícil também. Normalmente você usa o olho. A saudade tá muito confusa. Chama o irmão dele de volta, pelo amor de Deus. Aí, eu acessei lá no fundo, cara. Eu nunca vou me esquecer o telefone do Del agora. Consegui lembrar o telefone dele. Passei pras mulheres. Elas me deixaram lá. Aí na hora que parou, eu peguei a mais maneirinha. Tirei pra fora do carro. Bati a porta pra mulher. Dá uma volta aí. Cara, depois disso tudo, essa noite inteira, eu vou embora. Vou pegar a mulher. Não vai rolar. Resumindo, de novo, como meu irmão, resumindo. Não peguei ninguém também. Cara, eu fiquei muito preocupado quando você chegou. Eu falei assim, peguei a mais maneirinha, botei pra fora. Eu fiquei muito preocupado. Eu também achei que tivesse usado a famosa tática da ferramenta exposta. Ferramenta exposta. Um dia, meus amigos, um dia. O ouvinte pode ter certeza que no dia que alguém tiver uma história de solteiro que for sucesso, não vai ser nesse programa que você vai ouvir. Exatamente. Cara, a gente... convida, a gente muda o solteiro do programa e o fracasso continua, cara. Tá no sangue, tá na família Brito, cara. Não tem jeito. Leitura de e-mails. É isso aí, mais uma leitura de e-mails do Mimimi, mais uma vez, sem nosso amigo Diogo Brito. O que ele tá fazendo hoje, Saldanha? Dando. Saldanha não desiste da piada, sempre aí comparecendo com ela. E mas hoje... ele mandou um recado, pediu pra mandar um abraço pra Michele, Aline e Gabriela com dois L's. Então, se você tá caindo nessa conversinha mole do Diogo, sinta-se abraçada. Mas não vai ter espaço para as mulheres apaixonadas na leitura de e-mail de hoje, não. Aqui tem espaço para homens, só que tá eu, Saldanha, dois homens casados, falando sobre esporte. E é isso aí, nosso primeiro e-mail não é sobre esportes. Mas é, esse e-mail aqui é muito bom, é sobre o programa de super-heróis, mas ele chegou depois que a gente já tinha feito a leitura, mas eu achei legal ler ele assim mesmo. Mas na verdade não tem e-mail suficiente de esporte, então a gente botou esse. Não, pois é, cara. O quanto mais nego baixa o programa, menos e-mail chega. Ô, desgraça, cara. Mas enfim... O e-mail, então, é o e-mail do Gustavo Schmidt, 19 anos, São Bento do Sul. Espero que isso seja lugar e idade que perdeu a virgindade, amiguinho. Pois é, o Diogo lançou esse desafio e o pessoal realmente tá mandando a idade que perdeu a virgindade. O Gustavo, eu acho que não foi o caso. Ele disse que a vida dele com HQs, gibis e mangás começou muito cedo pelo fato que ele passou algum tempo no hospital quando era pequeno e como era um tédio mortal, o avô dele levava todos os dias mangás do Dragon Ball e gibis da Mônica pra ele. É triste não ter um Game Boy, né? Cara, eu já ia falar que ele deu muita sorte porque Dragon Ball é um dos melhores mangás que eu já li até hoje e um dos melhores quadrinhos também. Eu sou muito fã e comprem a camisa que nós fizemos para a loja. Ignoro. Não sei nada de Dragon Ball. Acho que eu não via o desenho que passava no SBT do... É um menino com rabo de macaco, né? Sim, menino com é um Goku, Saldanha. Você sabe o nome, não é possível. Cara, não lembro. Aí ele disse que não sabia ler direito na época, porque era muito novo, devia ter uns 4 anos. Então o avô dele ensinou ele a ler com esses quadrinhos. E ele se lembra do avô dele dizendo, quando você aprender a ler direitinho, o avô vai trazer uma revistinha que você vai gostar muito. Então 2 semanas depois ele já sabia ler, porra, aí você aprendeu rápido, hein, cara? Menino, é. Aprendeu além 2 semanas. Eu imagino que ele estivesse muito entediado mesmo. E aí o avô dele chegou com o HQ do Thor. E ele contou a história mais fantástica que o Gustavo ouviu até hoje. Que ele contou sobre a Batalha do Ragnarok, que é o apocalipse nórdico, né, que tem a ver com a história do Thor. E ele ficou fascinado com essa história. Começou a ler a HQ e se apaixonou pelo estilo de leitura, pela arte... E por tudo, na verdade. 2 meses depois, ele saiu do hospital e começou a ir para uma escolinha. E enquanto os amiguinhos dele brincavam na caixa de areia, ele sentava em um banquinho e começava a ler HQs. Os amigos dele sempre acharam ele muito estranho, porque ele não gostava de brincar, ele preferia ficar lendo, que para ele era muito mais interessante do que chutar a bola. Relacionou com o programa de esportes. É verdade. Até o dia que chamaram os pais dele na escola para falar que ele tinha problemas para se enturmar, que ele era muito quieto e não tinha amigos. E aí os pais dele tomaram a decisão, qual que é, esconder os quadrinhos do garoto, os mangás, HQs todos. E ele disse que ficou muito triste, mas com o tempo foi esquecendo, foi crescendo como uma criança, entre aspas, normal. Não era criança normal. eu, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, meus pais, eu tinha perdido média, uma coisa, meus pais esconderam tudo que eu tinha de RPG. Eu demorei quase 3 horas pra encontrar tudo de novo. Aí simplesmente é a coisa que você tem que ficar chavando, mas, pô, a criança normal sabe os esconderijos do pai. Mas provavelmente eles não esconderam, eles devem ter doado as revistas pra alguém. Né? Esconderam na lixeira. É, pois é. É verdade, cara, ninguém doa quadrinho, cara. Se doa hoje em dia, naquela época não doava, foi tudo pro lixo, cara. Aí mesmo ele não podendo ler, ele sempre se lembrava das histórias fantásticas de Asgard, Gotham City, etc. Caralho, os pais dele proibiram o avô dele de dar qualquer tipo de leitura. Sininho de matemática que não, pai! Você vai corromper o menino? E quando ele fez 12 anos, o avô dele deu uma coleção de livros do José de Alencar. Esse teu avô tá, é muito troll, cara. Ele falou que até gostou, mas achou muito adulto. Aí então o avô dele levou ele na banca, onde ele sempre comprava os quadrinhos. E ele ficava lendo os quadrinhos escondidos dos pais dele na banca. Pô, já li muito quadrinho na banca também, eu era amigo do jornaleiro na época. E aí eu lia um monte de revista sem comprar. Cara, eu fiz amizade com o jornaleiro. Devo ter investido uns 3, 4 anos de amizade com o jornaleiro só pra conseguir comprar Playboy com uns 14 anos. Não, pois é, era o clássico lugar, né? A gente olhava Playboy só com o jornaleiro. Nunca precisei comprar, a gente sempre olhava no mês que ele tinha um aberto ali. E a história fica triste, que ele disse que 3 anos depois o avô dele veio a falecer, e ele ficou muito triste ler essas histórias, sempre lembrava ele dos momentos que ele passou com o avô. Quando ele fez 18 anos, ele arrumou um emprego de professor de inglês, ele começou a ter o próprio dinheiro e começou a comprar os próprios livros e quadrinhos, e hoje é ficcionado novamente e está completando a coleção de quadrinhos do Thor, que até hoje é o super-herói favorito. Tanto que ele tem o Mjolnir? Mjolnir, né? Não, Mjolnir. Ele tem o Mjolnir tatuado no braço esquerdo. É Sonja também? É a Sonja? Red Sonja. Aí ele diz que é isso aí, galera. Desculpa pelo e-mail enorme, mas é algo que ele gostaria de compartilhar e falar que a gente é muito foda. Nunca é chato ouvir isso, né? Diz que é impossível ouvir um mimimi sem não dar nenhuma risada ou ao menos se identificar com uma história de qualquer um de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Nós é que agradecemos, Gustavo, pelo excelente e-mail. Continue conosco. Cara, essa história que o Gustavo me lembrou aqui, essa semana eu tenho um sobrinho de 4 anos de idade. E ele tá começando a gostar dessas coisas de super-herói. Peguei lá minha coleção, eu tô me desfazendo de revista regular. Então peguei uma Liga da Justiça qualquer, dei uma olhada pra ver se não tinha nada no texto muito agressivo. Dei a revista pra ele. Só que eu fiquei olhando só o texto, o moleque nem sabe ler ainda. Primeira página que abre, os peitos da Poderosa de Totoro. É. Caralho, Saldanha, você não viu os peitos da Poderosa na primeira página? Cara, pra mim é uma coisa que já tá natural. Eu não pensei na cabeça do menino de... Aí ele perguntou, quem que é essa aqui? É heroína? É. Quem são esses dois aqui, Tim? Tem um e-mail também aqui do nosso amigo Ricardo Capelano, que diz que já foi perseguido por um Doberman no jogo de bet. Esse meio é muito bom, cara. Se eu fosse perseguido por um Doberman no jogo de bet, eu tinha virado o velocista. A gente tem que, inclusive, explicar para os ouvintes mais novos o que é o Doberman, né? Que é um cachorro totalmente pertencente aos anos 90. Junto 80, com... 80 total. 80 e 90, junto com o pequinês. Ninguém vê essas duas raças mais. Putz, eu tive uma bosta do pequinês. Mas, enfim. O Doberman é o Rottweiler da época. Era o cachorro que o... Não, aliás, era o Pitbull da época. Ele era o cachorro do mal. Tinha... Porque teve um filme que chamava Gangue dos Dobermans, que os Dobermans assaltavam um banco. O cara treinava o cachorro pra... E o cachorro era um pouco violento, então... Assim, o Rottweiler veio pra substituir ele, porque o Doberman era um cachorro mais atlético. Então ele era mais magrinho, ele não tinha aquele porte tão parrudo que o Rottweiler tem. Na verdade, o Doberman, pelo menos que eu vi por aí, não seria uma derivação, um cruzamento do Pinscher. E ele tem o mesmo problema do Pinscher. Ele é um Pinscher grande, né? Caralho, é mesmo. O Doberman é um Pinscher bombado, é, cara. É uma raça criada a partir do Pinscher. E ele tem o mesmo problema do Pinscher. Eu nunca tinha pensado nisso antes, cara. Que a caixa craniana dele é muito pequena, então o bicho parece que sofre de enxaqueca o tempo todo. Só que quando é um Pinscher, o bicho fica latindo, você chuta. Quando é um Doberman, o bicho come você. É isso que acontece. Enfim. Mas o Capelão fala que era 94, dia de jogo da Copa do Mundo. Ele brincando com a molecada na rua antes do jogo. E na vila que ele morava tinha dois gente playboy bombadinho. E como eles eram gente, tinha tudo em dobro, inclusive os cachorros. Pro ouvinte que não entende o mineirês do Saldanha, eram gêmeos, não é gêmeo. Gêmeo bombadinho, sério. Gêmeo bombadinho. Era um. Gêmeo bombadinho, você fala do Tom Bombadinho. É o Tom Bombadinho. Então estavam os dois moleques na frente do prédio, os dois com o cachorro, e ele pergunta pros moleques se o cachorro não ia correr atrás da bola. Aí falou que os moleques falaram que não, ele desconfiado, ele jogou a bola uma, duas, três vezes, e o cachorro não tava correndo, ele pensou, beleza, não vai correr. Aí parou ímpar, ele ficou arremessando a bola, primeiro lance, jogou a bola, o outro rebateu, ele corre atrás da bola, dorme junto. É lógico, o cachorro não quer a bola, o cachorro quer a criança, pô. Ainda mais que a pelada é pequenininha, cara. O cachorro deve falar, isso aí é numa bocada. Eu não acho graça nenhuma com piada com gente pequena, cara. Isso não, esse tipo de preconceito não vai existir nesse programa. Foda-se. Ele falou que lembra de ter chegado antes do cachorro. É lógico, se chegasse depois, ele não tava escrevendo esse e-mail. O cachorro foi chegando junto, ele saiu correndo pro prédio do outro lado da rua. A porta tava fechada, tinha um velho do lado de dentro. Vendo ele correr, ele não abriu a porta, correndo da cara do moleque. Aí o Playboy falou, para de correr que ela vem pra cá. Ele falou que fez isso e deu certo. Caralho, tem que ter muito sangue frio. Caralho, capelano herói, tá? É igual o Jurassic Park, né? Que tem que parar de mexer pro tiranossauro não atacar. E ele comenta também que ele era judoca até o ano passado. Ele chegou na faixa verde também, assim como eu, e tava indo pra roxa. Ele disse que nas últimas competições ele lutou em uma categoria acima, porque ele é um adulto de 53 quilos. Então ele falou que nem precisa dizer que o cartel dele de adulto é de zero vitórias. Mas tá bom, gente, tá bom. E nos e-mails também, o Nilson Crema diz que perdeu a virgindade aos 16 anos com uma mulher. Cara, então antes teve outra virgindade, então... É, pois é, essa virgindade heterossexual ele perdeu com 16. Então vocês começam a mandar agora as duas virgindades quando vocês perderam. Ele diz aí, gurizada, parabéns pelo cast. Mimimi está entre os 5 casts que ele assina, junto com o Fronteiras da Ciência, Coffee Cast, Português com Humor e Vida de Fudido. Caralho, esse é o top 5 de podcast mais alternativo que eu já vi na vida, cara. Cara, você era... tipo, você vai poder falar que você assinava Português com Humor before it was cool. Não só Português com Humor, mas todos os 5 que ele assina, né, cara? Cara, eu vou até procurar esses aí pra ver como é que é esse negócio. Fronteiras da Ciência me interessou, vou ver se é bacana, depois a gente fala aqui. Mas o CoffeeCast é um... podcast só sobre café? Não, com certeza não. É aquela coisa da glamourização do café. Com certeza não. É verdade. Você tá abusando. Não sei. Vamos ver qual é. Um abraço pra todo mundo esses casts aí. E ele diz, continuem tocando puteiro. E para casa do caralho com esse negócio de tema. Querem um tema, comece o cast sóbrio e terminem bêbados. Grande abraço a vocês que melhoram os dias de trabalho. Ué, esse é um de putaria, eu já fiz isso, cara. Eu comecei o cast, eu abri a garrafa de vinho no início do podcast e terminei completamente estragado. Mas só não trocou o tema porque já era o cast de pornografia. Senão ia demandar pra pornografia independente do tema inicial. Não, fiquei com medo de discutir política naquele... Então, no Facebook também, a gente teve alguns recados, o Daniel Belarmino. Belarmino? Menino coronel lá. É, o Belarmino renasceu. Ele falou que cheese chasing é bem coisa de mineiro, meu. Cara, eu fiquei imaginando aquelas ladeiras de ouro preto, de pedra, o cara jogando, olha o curado! Joga aquele queijo curado rolando. É mesmo, a gente ficou falando, olha que coisa genial, os escoceses jogam queijo no barranco. Cara, ninguém pode mais jogar o queijo no barranco que o mineiro, pô. Mineiro não joga o queijo do barranco, o mineiro tem tanto apego pelo queijo que ele não joga o queijo do barranco. É o queijo que joga o mineiro do barranco. E o nosso grande amigo Léo Medina falou que pra dar um prazer extra pra gente, ele tá falando que ele ouve as bobagens que a gente fala do outro lado do mundo e dá pala lá. Cara, chupa em todos os outros podcasts, menos de 10 a gente já tem ouvinte internacional. Pois é, ué. Quase que entrou uma história do Medina no último programa que a gente gravou, que ainda não foi ao ar. Mas a gente teve piedade dele dessa vez. Um grande abraço pra você, Medina. Sua história vai no ar qualquer dia. Não, isso aí é um capital de chantagem. A gente vai usar agora, tipo, Medina, abre teu olho aí que tua história tá aqui. Mandar um abraço também pro pessoal do Lurex, ou Lurex, o cover do Queen que a gente falou no último Mimimi do Mimimi. Eles ouviram o cast que a gente comentou sobre a banda e agradeceram. Um grande abraço pra vocês. Sempre que tiver show, nós estaremos lá. No Twitter também, muitos ouvintes perguntando o que tá acontecendo com o player do site, que não consegue ouvir o programa inteiro no player do site. Gente, o problema não é com o player do site, é com o nosso servidor. A gente que já penou tanto ouvindo podcast alheio com servidor ruim, agora nós temos o nosso próprio servidor horroroso. A real é que a gente pensou que nos primeiros 3 meses a gente não ia ter metade dos ouvintes que temos, então... A gente contratou uma hospedagem qualquer, mas a gente promete melhorar isso, mas enquanto não melhora... Só depois que acabar o contrato dessa, lógico. Enquanto a gente não melhora, pessoal, tenta fazer o download, que é o jeito mais fácil. Você baixa o programa e ouve em casa e tem muito mais chance do programa vir completo do que ouvindo no ar. Desculpa essa porra aí por enquanto. O escravo chinês falou que as nossas vozes são como harmonias em clave de Fá para os ouvidos dele. Um abraço para o escravo chinês do circo, meu colega de trabalho na loja, tá acostumado com a chibata assim como eu. E o Ricardo Junqueira, que tá sempre reclamando da qualidade do nosso áudio. Eu já falei com ele, ele fica falando... Cara, ele fica falando assim, compra um microfone bom. O problema não é o microfone bom, o problema é que a nossa voz é uma bosta mesmo. Não, antes ele ficava falando pra gente comprar microfone. Agora ele tá tão incomodado com a qualidade que ele já tá querendo dar o microfone pra gente em troca de camisa da loja. Então daqui a pouquinho, no próximo programa, já vai dar o microfone a troco de nada. Nosso objetivo aqui é continuar gravando com qualidade ruim só pra te atormentar, Ricardo. E ele falou que em BH o tal do Bet chamava Bentes Altas. E que não usava taco, simplesmente chutava a bolinha. Cara, aqui em Minas Gerais, o futebol é arremessando a bola num cesto e chama basquete. Não faz o menor sentido isso. Se não tem taco, não é bete, caralho. O que é bente alta? Assim? Parece o nome de Portugal, né? Cara, não faz o menor sentido, gente. Ricardo Junqueira, eu acho que te enganaram. Na verdade, você nunca jogou o bete. E o nosso querido Lucas Lima, nosso ouvinte metaleiro, falou sobre o dilema da semana, que a gente reclamou no último programa, que ninguém comenta sobre o dilema. Ele falou que escolheria a segunda opção, então ele pegaria no peru do Vampeta. Ele disse que foda que a imagem não vai sair da cabeça dele essa semana, então ele tá sonhando com a pica do Vampeta até hoje. Mas a gente, todo mundo escolheu a segunda opção, não? Escolheu, pô, mas eu tô zoando o cara aqui. Ah, pô. Não precisava mencionar isso, pô. E o Leandro Antônio mandou... Academia Brasileira de Karatê Tokusatsu, que é fantástica. Tem que botar o link pra cara, isso. Cara, vamos deixar o link pro vídeo, um dos melhores vídeos que a gente já recebeu. Muito obrigado, Leandro. E aqui eu queria mandar um abraço pro Sidney Rodrigues, que ele é um fã da Mariana Gasparetto. Cara, quando ele descobrir o fake do Bugman, ele vai ficar muito chateado. É muito engraçado que tudo que a Gasparetto comenta no nosso programa aqui, ele comenta depois fazendo um galanteio pra ela. Falando o quê? Só faltou a musa Maria Gasparetto. Vai caçar um morro pra capinar, menino. O cara tá caçando a mulher, deixa lá. Manda um abraço então pra Maria Gasparetto, que comenta bastante. Também pra Dambis, que é nosso ouvinte clássico aqui, que tá sempre comentando os programas. E claro, pro nosso mascote, Buiuzinho. Também mandar um abraço pra todo mundo que eu encontrei na rua e eu não conheço. As pessoas falavam que estavam ouvindo mimimi. Eu não conheço vocês. E mandar tomar no cu Matheus Peruca, que falou que não ouviu o mimimi. Se você um dia ouvir isso aí, você sai pra tomar no seu cu, peruqueto desgraçado. Então é isso, essa foi a nossa leitura de e-mail. Se quiser falar com a gente, use o e-mail mimimicast@gmail.com ou então assina o Twitter @mimimicast e fica vendo o Twitter mais esquizofrênico da twittosfera. Caralho, cara, essa semana a gente deu problema pros seguidores, né? Não, e aqui, eu quero mandar um recado pra aquele menino Diogo que fica postando coisas falando que sou eu. Vai ter volta, cara, vai ter volta. O melhor desse Twitter é isso, cara, porque às vezes a gente não sabe quem tá escrevendo, que os três estão online na mesma hora, e quando um começa a fingir que é o outro, aí fudeu, cara, a esquizofrenia sai completamente do limite. Não, ele vai ter um troco muito fodido pra ele. E pra quem está no Facebook, a nossa fanpage é facebook.com/mimimicast, mas lembre-se que o programa chama-se apenas Mimimi. É isso aí, vamos ficando por aí essa semana, até semana que vem com o programa temático. Um beijo para todos, tchau! Tchau! Ih, caralho, esquecemos de comentar do site. Agora foda-se.